O meu cordel estradeiro vem lhe pedir permissão pra se tornar verdadeiro, pra se tornar mensageiro da força do teu trovão, e as asas da tanajura fazer voar o sertão. Meu moxotó coroado de xique-xique facheiro, onde a cascavel cochila na boca do cangaceiro. Eu também sou cangaceiro, e meu cordel estradeiro é cascavel poderosa, é chuva que cai maneira, aguando a terra quente, erguendo um véu de poeira, deixando a tarde cheirosa. É planta que cobre o chão na primeira trovoada, a noite que desce fria depois da tarde molhada, é seca desesperada, rasgando o busto do chão. É inverno e é verão, é canção de lavadeira, peixeira de lampião. As luzes do vagalume, alpendre de casarão, a cuia do velho cego, terreiro de amarração, o ramo da rezadeira, o banco de fim de feira, janela de caminhão. Vocês que estão no palácio, venham ouvir meu pobre vinho. Não tem o cheiro do vinho das uvas frescas do laço, mas tem a cor que nasce da serra da catingueira. Um cantador de primeira que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice do caçaco corta-cana. Sendo de cima pra baixo, tanto corta como espana. Sendo de baixo pra cima, voa do cabo em cibana. Então, cara, a gente não ficou premeditando, vamos fazer só a música assim, só a música assada. A benção, Manuel Chudu. Pra gente tá sendo, porra, do caralho o fato da gente ir na periferia e ver que também na periferia tem todas essas coisas ruins, mas as pessoas são boas, tem pessoas boas lá dentro, entendeu? Então acho que isso é o primeiro passo para as coisas mudarem no Brasil, é a sociedade descer do pedestal e sacar que, opa, peraí, o cara de repente é assim, porque talvez ele não teve chance de ser melhor. E não tem como isso ser leve, né, cara? Porque isso é foda. Você vive ali, cara, você tem que saber entrar e tem que saber sair. Mas a verdade é que a gente não deve pra ninguém. E os caras sabem o que a gente diz, né, meu? Sabe que é a favor do pessoal mais oprimido mesmo, que vive se ferrando pra arrumar um emprego e tudo mais. Você faz a área, você que faz o terreno. A benção, Manuel Chudu. No Brasil todo mundo sabe que existe um desnível social muito grande. Boa viagem!